Secção 14 de Contos de Essa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Karina Pereira. Contos de Essa de Queiroz. Frei Genebro, parte 2. Logo que ele cerrou os seus olhos carnais, um grande anjo penetrou diafanamente no curral e tomou nos braços a alma de Frei Genebro. Durante um momento, na fina luz da madrugada, deslizou por sobre o prado fronteiro, tão levemente que nem roçava as pontas orvalhadas da relva alta. Depois, abrindo as asas, radiantes e níveas, transpôs, num vôo sereno, as nuvens, os astros, todo o céu que os homens conhecem. Aninhada nos seus braços, como na doçura de um berço, a alma de Genebro conservava a forma do corpo que sobre a terra ficara. O hábito franciscano ainda a cobria, com um resto de poeira e de cinza nas pregas rudes. E, com um olhar novo, que agora tudo trespassava e tudo compreendia, ela contemplava, num deslumbramento, aquela região em que o anjo parara, para além dos universos transitórios e de todos os rumores siderais. Era um espaço sem limite, sem contorno, e sem cor. Por cima começava uma claridade, subindo espalhada à maneira de uma aurora, cada vez mais branca e mais luzente e mais radiante, até que resplandecia num fulgor tão sublime que nela um sol coruscante seria como uma névoa pardacenta. E por baixo estendia-se uma sombra cada vez mais baça, mais fusca, mais cinzenta, até que formava como um espesso crepúsculo de profunda, insondável tristeza. Entre essa refulgência ascendente e a escuridão inferior, permanecera o anjo imóvel, esperando, com as asas fechadas. E a alma de Genebro perfeitamente sentia que estava ali, esperando também, entre o purgatório e o paraíso. Então, subitamente, nas alturas, apareceram os dois imensos pratos de uma balança. Um que rebrilhava como diamante e era reservado às suas boas obras. Outro, negrejando mais que carvão, para receber o peso das suas obras más. Entre os braços do anjo, a alma de Genebro estremeceu. Mas o prato diamantino começou a descer lentamente. Oh, contentamento e glória! Carregado com as suas boas obras, ele descia, calmo e majestoso, espargindo claridade. Tão pesado vinha que as suas grossas cordas se retesavam, rangiam, e entre elas, formando como uma montanha de neve, alvejavam magnificamente as suas virtudes evangélicas. Lá estavam as incontáveis esmolas que semeara no mundo, agora desabrochadas em alvas flores, cheias de aroma e de luz. A sua humildade era um cimo, aureolado por um clarão. Cada uma das suas penitências cintilava mais limpidamente que cristais puríssimos, e a sua oração perene subia e enrolava-se em torno das cordas, à maneira de uma deslumbrante névoa de ouro. Sereno, tendo a majestade de um astro, o prato das boas obras parou, finalmente, com a sua carga preciosa. O outro, lá em cima, não se movia também, negro, da cor do carvão, inútil, esquecido, vazio. Já das profundidades, sonoros bandos de serafins voavam, balançando palmas verdes. O pobre franciscano ia entrar triunfalmente no paraíso. E aquela era a milícia divina que o acompanharia cantando. Um frêmito de alegria passou na luz do paraíso, que um santo novo enriquecia. E a alma de Genebro anteprovou as delícias da bem-aventurança. Subitamente, porém, no alto, o prato negro oscilou como um peso inesperado que sobre ele caísse. E começou a descer, duro, temeroso, fazendo uma sombra dolente através da celestial claridade. Que má ação de Genebro trazia ele, tão miúda que nem se avistava, tão pesada que forçava o prato luminoso a subir, remontar ligeiramente, como se a montanha de boas ações que nele transbordavam fossem um fumo mentiroso. Oh, mágoa, ó, desesperança, os serafins recuavam, com as asas trementes. Na alma de Frei Genebro correu um arrepio imenso de terror. Um negro prato descia, firme, inexorável, com as cordas retesas. E na região que se cavava sob os pés do anjo, cinzenta, de inconsolável tristeza, uma massa de sombra, molemente e sem rumor, arfou, cresceu, rolou, como a onda de uma maré devoradora. O prato, mais triste que a noite, parara. Parara em pavoroso equilíbrio com o prato que rebrilhava. E os serafins, Genebro, o anjo que o trouxera, descobriram, no fundo daquele prato que inutilizava um santo, um porco. Um pobre porquinho com uma perna barbaramente cortada, arquejando, a morrer, numa poça de sangue. O animal mutilado pesava tanto na balança da justiça como a montanha luminosa de virtudes perfeitas. Então, das alturas, surgiu uma vasta mão, abrindo os dedos que faiscavam. Era a mão de Deus, a sua mão direita, que aparecera a Genebro na escada de Santa Maria dos Anjos e que agora supremamente se estendia para o acolher ou para o repelir. Toda a luz e toda a sombra, desde o paraíso fulgente ao purgatório crepuscular, se contraíram num recolhimento de inexprimível amor e terror. E na estática mudez, a vasta mão, através das alturas, lançou um gesto de repelia. Então o anjo, baixando a face compadecida, alargou os braços e deixou cair, na escuridão do purgatório, a alma de Frei Genebro. Fim da secção 14. Gravado por Karina Pereira.